8 e o transponder não consegui copiar. 5557 é o transponder e 120.8 é o controle, ok? Ok, 5557 é o transponder e 120.8 é o controle, de 547, obrigado. Correto, show para o acionamento. Força, Madugo 8 vermelho. Prossiga. Autorização para Aracaju. Autorizado Aracaju, 230, Golfo 677, pistão 0, gol à esquerda, PUC Aracaju, 120, décima 8, 5550, no transponder, no 8 vermelho. Autorizado Aracaju 230, Golfo 677, de coluna 10, com esquerda, Puca, Aracaju, controle 1208, 5550 no transponder. 806, correto, 62, chame pronto para puxa estacionamento. Volta lá. Z144, desça para 2000 pés no 014, irá seguir um Boeing 738 12 milha, passando posição Duna. Eu mesmo de Cass, descendo para 2000, atualizado ILS, 3144. Web 6721 no ILS. Web 6721, complete final do procedimento ILS, aumentou na frequência 118, décima 95. 1895, 721. Webjet 672 zona, uma milha do externo baixar travado. 1600, chegada bom, Mari, correção, chegada Mari, desce para nível de voo 050. Chegada Mari, desce para nível 050, 650. Está no 06 para o posicionamento. Que informação? Com o 06 para o posicionamento, está no 06. 62 autorizado, 06, chama ataque. Chama ataque com o 06. 697, ingresso a Juliette, portão 5. Juliette para o 05, gol no 697. 0095. 3.015, passador. Salvador, 3193 no 0195 da informação Tango, próxima copa autorização Galeão. 3193 Galeão autorizado, nível 340, rota 010, pistão 90, curva direita, Bael, Leira Bridge, controle 120.8, transponder 5551, pistão 3193. Autorizado Galeão, 340, 310, decola da 10, curva direita, Bael, Leira Bridge, 208, controle 5551, transponder 3193. Direita após, chame pronto, portão 1. Direita após, preparado. 439. Zona 9 autorizado, portão 9, chama o táxi. Semana passada foi 9. Então, chegada Mari, foi na Froes e TAP, reposte no poder do escudo. Foi Paripe, reporte através de Paripe, reporte no poder do escudo. Ok, Rumba 09, para Recife, aguarde a cota só um instante, o ajuste no 095. Então, 3144, complete final do procedimento LS, eu me torno na frequência 1118, décima 95. 1118, 3144. Passarela 2230, desça para 2000 pés, 2095, autorizado final do procedimento LS, reposta autorizada. 2015, passarela autorizado LS. Salvador, boa tarde, atendimento, 2128, fechou. Grave 6721, táxi via Alfa, reposta em sua Juliette. Alfa, reposta em sua Está com 169 a bordo, 1 hora e 55 de autonomia, alternação, lagoa profissional. 1806, limitar-se de parte mundial, com a espera de 295, 1015, boa viagem. Curva à esquerda, saída Conde, controle 120.8, transponda 0275.09. Então, o Maquebec passou através de Pitaçu. Maquebec chama a torre 1895, tem um robô. Eu sou grato pelo trabalho do Maquebec. Salvador, para passando o Vitor Maquebec. 721, após a aeronave da Gol, ingressa Juliette, portão 8. Após a aeronave da Gol, 4089, 100 a bordo, 2h45, antena conquista. 4089, aguarda para o táxi. 8. Salvador Fortaleza, nível 370, outra do Luno 9, pista no 0, curva esquerda, Momo, transição frote, controle 120, décima 8, transponde a 5561. Correto, portão 2, chame pronto. Salve Salvador, aqui é o Gu, Gu, Fendi, Fome, Solto, formando o término de revolta, para o Pai de Freire. Fendi. Tarde, boa tarde. O 1806, a linha decola sem parada? A linha decola sem parada, vento 090 graus, com 12 nós. Vai ter a linha decola sem parada, boa noite, Bahia 2230, continua aproximação para 10, forma 737 da Gol ingressando para decolagem sem parada. Ah, sim, tio, 2230. Cruzamento 109. Está no teste, pista 35, Vitor Mike Adel. Papá, a sua posição de 12 horas, 11 milhas, 1000 pés nos corredores não irá interferir na sua aproximação. Gente, beleza. Isso, 95340, 89, obrigado. Na 6305, desça até 3000, o Azil 510 no 5. Azul no 44, após o Azul Juliette, portão 11. Tá 3206, na posição 2, para o 2. 2106, aguarda no 2. Autorizado pouso na 10, vento 090 graus com 3 graus. Autorizado pouso na 10, 2230. Voo no 806, decolado aos 27, chama o controle, 1208. Hora 208, boa, 806, grata, é moto. Vitor Mike Quebec, solo aos 27, táxi até o Pátio 4, me escuta. Voo no 806, contato radar só para o 230. 230 sem recessão, 1806. Mantenha a posição, 109. Então, boa tarde, eu sou 4089. Pode esperar até 1-0, pronto, desloco pra final. Depois o pouso do ATR da Passaredo ali mantém. Pode Passaredo ali mantém, pode ser. Pode. Continua descida para 2000, vai seguir tráfego da Gol, Boeing 737-300, que está à sua frente 8 milhas. Reduza para 170 nós, informe no localizador. Estabilizado no 600. No 600, completa a aproximação, chame a torre 1895, tem um bom ponto. 1895 a torre, bom dia, no 600. 09 de imediato, cruze a pistão no zero, rumba 09, reporte na delta para prosseguir. Solo passaria do 2230, livrando a sua escuta. Direita Alfa, aguarde no da Juliette, o passarinho 2230. Alfa, antes da Juliette. Baixado e travado. Firmeza 00, continua a aproximação, aguarde em pista livre. Passando pista livre, 600. Azul 4089, livre de decolar. Vento uma centena com 11 nós. Cristiano, 408. Passaria da bagagem. 3230, autorizado ingresso via Juliette, pátio principal, remota 104. Pelo pátio, remota 104, parceiro. Puxa, acionamento 354 ou 47. Está no pátio 3? Afirmo. 354, 47 está livre iniciando, pátio 3, chame táxi. Para lá, pátio. Quebec Serra, chame agora a torre, previsto espera no farol Tapuã. Torre 118, decimal 95. Oxana 6315, completa a aproximação, reduza para a velocidade de aproximação, chame a torre 1895, tem um bom posto. Azul 4089, decolou os 31 no controle 1208. 208, 4089. Tiro Quebec Serra, ciente do tráfego, intenção de pouso a 35 ou 17? Ok, eu tenho um sequenciamento de dois tráfegos na final. Faça um 360 aqui na final da 35 e aguarde instruções, ok? Para pouso e ir para pouso. Tem dois tráfegos na final aqui da 10. João Pessoa. Indy Alfa, constrator 818-95, altímetro no 0 no 5. Tem um bom voo, boa tarde, na 3206. Da Índia e Bravo Portela 18 95, bom dia, até a próxima. Ativo, até a próxima. 09, segue o repouso da Sam, via Juliette, pátio principal, Índia e Alfa 18 95 no ponto de espera, altímetro no 0 no 5, tem um bom voo, rumo a 09. Tio Quebec Serra, tenta urubus aí no setor, ok? E alternado 12685. 12645, na subida Conde, aciona 0274, controle 120 decimal 8, torre opere 118 decimal 95. Pista livre. Aguardando. Direita, reporta na final da 35, cadê a terra? P00 no solo 33, agilize a liberação da pista à direita e ao livrar, chame o solo em 1219. Mantenha o ponto de espera, 3206. Autorizado, o Kilo Papa Vita ingressar na final da 10. Salvador Badal, strip 5240, informação Tango. Total strip 5240, identifique. Fui na proa de Duna, desça para 2000 pés, hoje são 0 no 5. Está autorizado ao final do procedimento, então número 2 na aproximação. Número 2 na aproximação, 2000 pés, 1015, copiado. Olha, esquilo que é que serve. Livro todo, 35, cadê a serra? bom voo. Zoro, boa tarde, no meio 00 Libra. Você vai coordenar com a equipe do solo assim que o ATR da Trip, que está passando agora a retaguarda, assim como mesmo livrar o setor de pushback, está livre em coordenação, chame táxi, setor 393. Pessoas a bordo, pneu 32. Livre táxi, reporte na hotel para o cruzamento da pista 10, pioneiro 32. Establish on my left, low 133. Zulu 5, solos 3000, libere na Fox, se ao livrar, chame o solo no 19. Liberando na Fox, livrando 19. Número 00, via Juliette, portão 09. Juliette para o 09, número 00. Solo, janela 6395, livrando na escuta. Otário, deixa o nome 305, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette. 1328, continue approach and wait for runway vacated. Stand by for landing clearance, go 1328. VXA, solos 3000, estacionar frequência livre. Centena com 12 nós. Clear to land, runway 10, go 1328. Roger. Plan 32 no meio, decolando aos 37, controle 1208. 1208, obrigado. Tango. Boa tarde, strip 5595, identifique, chegada a mar e desça para o nível 050. 050-355-900-7 da Mari. Então vai Quebec, informe para ingresso, solo 7. E a GNS foi para amanhã às 12. Vamos lá. Fez 2 no meio, controle 1208. Pode ser. Salvador, está 3206. Contato de 3206, contato radar, suba para o nível 370, saída bomba. 370, pode voar direto Momo, da presente, ou Kugbo? Está autorizado Momo. Momo, 3206, obrigado. A linha é controle aliar e decolar de imediato, Quebec? Ok, alívio aliar e decolar da 17, vento 090 graus, 11 nós. Trato longo da 10-5446. Mantém o posto espera 5446. Muito boa tarde, o Papa Tranquilo, o Papa Vita. Chama o controle. Salvador, muito boa tarde, o Papa Tranquilo, o Papa Victor. Tranquilo, Papa Victor, prossiga, é intenção de pouso 10 ou 17? Na 17, intenção de pouso na 17, Quilo Papa Victor. Ok, Quilo Papa Victor, então informe para o cancelamento e baixo na direita, da 17. Norte para a Torre 118.95, altímetro 1.0 no 5, tem um bom voo e boa tarde, tá 393. Senta, táxi, boa tarde. Vou na 132 à direita na Alfa, repórter da Juliette para prosseguir o táxi. Alfa, repórter da Juliette para prosseguir. Cara, ó, no momento aqui, um número 10 para ingressar para 197, o Quilo Papavito. Quilo Papavito, plano modificado, zona 640, autorizado, base pela direita do 17, saindo na final, baixado travado. Ignorar na final, baixado travado, Quilo Papavito. Umba 09, autorizado, decolagem, vento 1, 10 graus, 102. Tomai Quebec, decolado aos 40, acione o transponder 0161 em modo normal. Chame o controle 1208, por favor. 208, eu tomar Quebec Draco. Até SMAP, Eco Serra Mike Alpha Papa, SMAP, após conforme rota do plano. Coluna 10, curva direita na subida da El, após Lida e após direto Bridge. Bravo, Romeo Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5573, controle 120, decimal 8. Autorizado, Galeão, nível 360. Apesulou 10 até SMAP. Decoda 10 curva direita, a saída da El, Lida após Bridge. 5573 o transponder, 208 o controle, gol 1394. Após Leda, posição Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco, onde em Bridge já intercepta peso 1-0, ok? Sim, acho. 2394, cotejamento corretinho e pronto, pushback, botão 5. Bora. 232 à esquerda, via Juliette, contorno, contorno canteiro central, e após Índia e Alfa, retaguarda do repouso da TAN, 218-95, altímetro 1-0 no 5, bom voo. Esquerda, Índia Alfa, prossegue atrás do TAN, chamada apoio, posicionamento, comando a central, bom voo. 621, cópia. Copia, 621. 621, Fortaleza, nível 330, está autorizado, via Pesolo 19, decola da 10, curva esquerda na subida Momo, transição Fruti, assina transponder 5545, controle 120, decimal 8. Babichete 6721, aprovado Fortaleza, nível 330, via Pesolo 19, decola da 10, curva esquerda na Momo Fruti. Direto Elefa e após direto para a conquista. Aciona 5563, controle 120, decimal 8. 3980, Elefa, Obdute, Vitória da Conquista. Decola da 10 com curva direita, Rabó, Elefa após conquista. 5563, eu transformo 208. Corrigindo, após Elefa, vai prosseguir conforme roda do plano, ok? Após Elefa, conforme roda. Correto, parceiro 230, na remota, chame pronto, pushback. Alima, boa tarde. Salvador, boa tarde,